sair um Pokémon raro. Que hora ou outra a gente pega numa festa. Agora, para capturar uma peste dessa aí, você tem que beber muito, viu? Bebendo pouco, você não pega, não. Para capturar e para beber pouco, tem que ter coragem.